Yeah, atrás 2013. Tô indo pra muito longe de tudo isso. Caminha, passos largos, eu passo longe do abismo. Quero silêncio pra ver se curo meu trauma daquela vida passada onde passava experiências amargas. Hoje deposito todo o lixo aqui. Aprendi a manipular a minha mente pra poder sorrir. E volto pro mesmo lugar aonde me sinto seguro. Eu vejo tudo ao meu redor, me sinto dentro de um quarto escuro, aonde não vejo a intenção daquela pessoa que se aproxima. Eu não consigo decifrar e nem entender esse enigma. Sempre fica camuflado no meio da vegetação, onde pisa em galhos secos, despertando a sua atenção. O som que acorda o inimigo e entrega meus disfarces. Comecei cedo na missão, mas agora já sinto que é tarde. Eu vou seguindo até onde o caminho me permitir, até onde eu aprender com a vida que eu escolhi. A vida esfrega na minha cara, até eu me incomodar com o fato de eu não me encaixar e não conseguir me adaptar. Às vezes penso que tem algum erro em alguma parte do processo. Recebi o DNA errado ao invés de receber o certo. Não pode ser que um ser humano seja assim tão diferente de todo mundo, se preocupando com certas coisas que pra muitos é absurdo. Mas sinceramente eu não me sinto triste por isso. Eu poderia ser mais um na massa, mas prefiro o exclusivo. O quarto trancado aonde vou mais longe do que qualquer ser humano já foi. Nas estrelas que me remetem ao passado que ainda não passou. O tempo castiga demais, maltrato mais precioso que se esconde atrás da mente farta. É preciso escolher o mundo em que você quer viver, estudar o caminho escolhido pra depois não se arrepender. Não sou eu que vou falar o que você deve fazer, mas eu posso te indicar as consequências do que possa ser. A todos que se sentem decepcionados eu falo, aqueles que sentem um espaço vago, que se sentem incomodados. O tempo virou rapidamente e eu não estou preparado pra lidar com o tipo de clima que pra mim foi apresentado. Me acostumei com coisas simples, com o sol, com a lua, às vezes o temporal, ser molhado pela água da chuva. As pessoas se afastam, é claro, por vontade própria, mas eu não fico preocupado, pois sei que as mesmas sempre voltam. O dia que sempre aparece, depois o mesmo escurece, me trazendo algumas lembranças, mas que depois desaparecem. Me deito na minha cama e dependendo do meu estado, eu sinto a vibração de fora que sempre tenta me mostrar algo. Graças ao universo eu sempre segui a minha intuição, e todas as vezes que eu errei eu escolhi a contradição. Eu posso dizer que fui forçado a nada, muito pelo contrário, eu já saí da minha casa disposto a fazer o errado.